Bruno Miranda, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Galizes. Estamos à conversa a propósito da comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A Santa Casa, que tem um papel importante neste assunto no Conselho de Oliveira do Hospital, questionava-lhe primeiramente quais as valências direcionadas para esta área das pessoas com deficiência. A Misericórdia de Galizes, desde 1999, tem vindo a direcionar o seu trabalho especificamente para a área da deficiência, sendo neste momento como valências para essa área específica o lar residencial. Portanto, temos dois lares residenciais com capacidade para cerca de 83 pessoas. Temos também uma residência autónoma, com capacidade para 5 pessoas, e desenvolvemos os centros de atividades para a capacitação e inclusão, os antigos centros de atividades ocupacionais, para cerca de 40 utentes, divididos também pelos dois espaços correspondentes aos dois lares que temos. Muito bem. E qual é que é o papel da Santa Casa na vida destes cidadãos portadores de deficiência? Tendo em conta que grande parte destes utentes são pessoas sem capacidade de trabalho, já com alguma idade, esta é a casa deles, no fundo, para além de terem algumas atividades diárias que lhes permitem ter alguma atividade desportiva, de lazer, de ocupação em trabalhos artesanais, etc., vêm aqui a sua casa e a sua família. Muito bem. Cerca de quantos utentes é que estamos a falar, de um modo geral, na Santa Casa? Contando com todos os utentes de lar residencial, residencial autónoma e CAU, andaremos perto dos 100 utentes com deficiência. Muito bem. E de que modo é que na Santa Casa da Misericórdia de Galizes promove a integração destes cidadãos na sociedade? Sempre, quer na vertente desportiva, tendo uma atividade já de alguns anos que lhes permita ter aqui uma atividade mais na comunidade. Como eu lhe disse há pouco, estamos a falar de grande parte de uma população envelhecida, em que é mais difícil o contacto e a inserção comunitária, nomeadamente a nível profissional, que eles não têm capacidade para fazer. Temos, depois, também alguns utentes que fazem parte aqui da nossa gestão diária, que são colaboradores também, ajudando naquilo que podem a instituição e recebendo também por isso. E a Santa Casa da Misericórdia, como dizia há pouco também, se destaca muito por este desporto adaptado, já é muito conhecido pela sociedade oliveirense. Qual a importância deste desporto adaptado? Para os nossos utentes, é uma forma de estarem inseridos na sociedade que os envolve, é uma forma de os manter com as capacidades cognitivas e físicas ideais, não serão as melhores, mas serão aquelas que eles têm capacidade de desenvolver, e depois possibilitar-lhes também percorrer o país todo, conhecendo novas pessoas, pessoas com capacidades similares e ter uma noção em termos esportivos muito mais abrangentes, não é? E do lado deles, sente uma realização, alguma felicidade? Aí sempre. Penso que isso acontece com todos os utentes portadores de deficiência, a parte esportiva, de realização desportiva, é um momento de grande orgulho, de grande realização e de grande felicidade, sempre. E perguntava agora diretamente, como é que é presidir uma instituição como esta? Tendo em conta que é uma instituição já com uma dimensão grande, digamos, com cerca de 100 colaboradores, é um barco, digamos que pesado, mas contamos também com o apoio dos outros elementos dos órgãos sociais, dos nossos colaboradores, dos nossos técnicos, que nos ajudam a levar este barco para a frente. Muito bem, muito obrigada ao provedor Bruno Miranda, da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, e assinalamos assim também este Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e também os parabéns por todo o trabalho feito.